São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. Olha, como informação, a gente vai trazendo para você, nesta manhã especial, mais informações aqui. Deixa eu só mandar abraço aqui ao pessoal que está comigo também. A Josiane Santos está aí ligada, está dizendo aí bom dia, né? A Josiane Santos dizendo aqui bom dia para a gente, confirmando a audiência, está lá nos Três Rios, né? Um abraço aí para ela que está aí na sintonia nesta manhã especial. A Rosilda Nunes também dizendo bom dia, ele é uma abençoada terça-feira, né? Ela está desejando aqui para a gente também uma abençoada terça-feira. Abraço aí para a Rosilda. A Josiane Santos, então, confirmando a audiência. O Josnei Ferreira, na verdade, a Vanessa que está ali usando o perfil dele, na live também. Um abraço a essa galerinha com a gente aqui na programação. E tem mais informações aqui, gente. Olha, ontem, a tarde de ontem, um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou 3 pessoas feridas. Foi no bairro Aparecida aqui, tá? A colisão ocorreu por volta das 17h35, final da tarde, aquela correria toda, o pessoal voltando para casa, enfim. Foi na Domingos Cordeiro, envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Fan, cor prata, e uma bicicleta Caloi mountain bike, né? O impacto causou ferimentos moderados no rapaz de 21 anos e ferimentos leves em uma mulher de 48 anos, que eram ocupantes ali da motocicleta. Recusaram encaminhamento para o hospital após receberem os cuidados no interior da ambulância. Já adolescente de 15 anos que estava na bicicleta sofreu ali código 1, né, considerado leve, os ferimentos. Também foi socorrida pela equipe do SIAT. O sargento Anderson, Cabo Fidelis, estiveram lá atendendo esta ocorrência também na tarde de ontem. São 7 horas e 26 minutos, 7h26. Também uma outra informação aqui de um acidente na manhã de ontem, né? Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no centro aqui da cidade deixou um jovem ferido também, viu? A colisão aconteceu por volta das 5h50 da manhã, na esquina da rua Xavier da Silva, com a Dom Pedro II, envolveu um automóvel também, um Renault Clio de cor preta e uma motocicleta Honda CG 150 Fan de cor azul. O condutor da motocicleta de 21 anos de idade sofreu ferimentos leves, código 1, atendido no local pelos socorristas ali, o Cabo Zanin e o Fidelis, nesta ocorrência, então, repito, aqui no centro da cidade. 7 horas e mais 26 minutos, 7h26. Olha, aconteceu sexta-feira passada, viu, gente? A abertura oficial, né? Foi no dia 14. Aconteceu, então, a abertura oficial, né? O pessoal do Medicando Alegria agradece, inclusive, né? Cerca de 50 mil pessoas de todo o Paraná devem ser atendidas pelo projeto, esse projeto que deu-se início, a abertura oficial no dia 14, até o final do ano, né? O projeto vai acontecer, o pessoal agradece a divulgação, inclusive, desse projeto. O projeto Medicando Alegria, que inicia a terceira edição, promove acolhimento no hospital infantil, com olhos atentos, sorrisos no rosto e muita vontade de brincar, apesar das dificuldades do internamento e tratamento. Os pacientes receberam os atores, então, na última sexta-feira, para o início oficial do projeto. Lembrando que o Medicando Alegria passa força para os pacientes e também para as famílias, né, que estão ali sempre naquele momento de dificuldade, de dor, de tristeza, de agonia, mas o pessoal está sempre ali dando aquela amenizada, pelo menos ali, contando histórias e alegrando a criançada e familiares no local. São 7 horas e mais 28 minutos agora, 7h28, temperatura 17 graus neste momento. Vamos atualizar aqui tempo e temperatura então, gente. Olha, a frente fria avança e o Paraná pode ter tempestades, né? O Paraná tem mais um dia de tempo instável hoje, com chuvas em diferentes momentos. Esse avanço da frente fria pelo oceano, somado ao aquecimento, também aumenta o risco de tempestades, né? Com raios e ventos intensos. Para nós aqui, região metropolitana de Curitiba, os temporais devem ser registrados à tarde. Claro que a gente torce para que, como dizia o Anísio Moraes, que venha e que venha de mansinho, bem tranquilo, passe pela gente aqui de boa. Mas a previsão é para a parte da tarde, né? A capital tem máxima de 26 graus. Para nós aqui ela deve atingir 25, 26 graus também. Matinhos deve chegar aos 27 graus. Já falando do interior, gente, os termômetros também se aproximam dos 30 graus hoje, com chuva em todas as áreas. Foz do Iguaçu, a máxima deve ser 28 graus. Paranavaí, no noroeste, pode chegar aos 30 graus. Londrina, no norte, chegando a temperatura hoje nos 29 graus. Para nós aqui, neste momento, 17 graus a temperatura. Ah, lá por 11 horas da manhã deve chegar nos 24 graus. Ela vai aumentando, né? Tá 17 graus agora, lá por 8 horas 18, lá por 10 horas 23 graus. A máxima deve ser atingida por volta do meio-dia, entre meio-dia e 1 da tarde. A previsão para chuvas hoje, né? 40%, pelo menos é o que prevê a meteorologia. Amanhã a mínima 15, a máxima 25. Depois de amanhã, 14 a mínima, máxima 25 também. 7 horas e 29 minutos, 7 e 29, né? Deixa eu trazer aqui mais uma informação para você. Daqui a pouquinho tem, gente, notas de falecimento aqui, a título de informação também para você. Durante toda a manhã a gente segue juntos com informações até as 11, né? E você acompanhando tudo aqui na programação da Rádio Ágape também, tá? Nesta manhã especialíssima. Para mim fechar aqui as informações e a gente ir para o bate-papo aqui com o Thiago, que já está por aqui. Olha, um idoso, gente, sofreu um mal súbito e perdeu o controle do carro e causou um grave acidente, né? Foi aqui na capital do estado, 80 anos, né? Teve aí um mal súbito, perdeu o controle do veículo, colidiu em alta velocidade com outros dois carros. Foi na tarde de ontem na Acácio Correia. Essa rua fica aqui no bairro Parolin, né, na capital do estado. A batida foi tão forte que os veículos estacionados, uma Hilux e um Onix, acabaram se movimentando, tirou do lugar esses veículos aí. Então, além da batida ali, você tem uma ideia, o impacto acabou ao bater em outros veículos ali, tirando do lugar, né, se movimentando os veículos. O SIAT, uma equipe do bombeiro, também esteve lá atendendo essa ocorrência, foram acionados. O idoso estava, inclusive, segundo informações, sem cinto de segurança, ficou em estado grave, foi encaminhado ao hospital evangélico. Socorristas chegaram, a vítima ainda estava dentro do veículo, um Honda Civic. Fernando Magaton está dizendo aqui bom dia, abraço ao Fernando que está com a gente também nesta manhã especialíssima. Obrigado aí pelo carinho da audiência, né? Grande Fernando Magaton também que está com a gente. E nós, ontem conversamos aqui com o pessoal da organização, enfim, né? Nós teremos então no próximo dia 30, né? De março agora, eleição para o Conselho Tutelar. São duas vagas, né? A serem preenchidas, né? E nós temos 7 candidatos, conforme sorteio, né? Realizado pela organização. Nós temos aí então como primeiro convidado da gente aqui, e a gente gosta de trazer para, como eu falei ontem, é um assunto super importante e você deve ficar ligado, né? Acompanhando e também participando desse pleito também, viu, gente? Eu quero só trazer aqui quem vai estar conosco, né? O primeiro aqui, o nosso convidado é o Thiago Meisser, que já vai bater um papo aqui com a gente então. Mas na nossa listinha aqui, deixa eu só atualizar então. Hoje estará conosco, hoje é dia 18, está conosco já, o Thiago Meisser. Amanhã, o André Luiz. No dia 20, a Samela. Dia 21, a Xana. Depois nós teremos com a gente aqui também. Só atualizar, cadê aqui, rapaz do céu? Dia 24, a Débora. Dia 25, a Nicole. Dia 26, o Rodrigo. São 7 horas e 33 minutos, 7h33. Eu quero cumprimentar primeiramente aqui o Thiago, que já está com a gente, para a gente bater um papo. E para você que de repente não o conhece, embora o Thiago já militando bastante aí na vida pública, né? Desde de piazinho, como dizia o meu pai, né? Mas nós queremos cumprimentá-lo com um bom dia e agradecê-lo por estar aqui com a gente nessa manhã, Tiago. Bom dia. Bom dia, Eliel. Bom dia aos amigos da Rádio Ágape. Muito obrigado por esse espaço e obrigado por me receberem na sua casa, no seu celular, no seu carro. Muito bem, Tiago. Vamos, pessoal, de repente, que não te conhece, vocês estão, inclusive, até fazendo algumas passagens por alguns bairros aqui da cidade, vamos dizer, bairros ou localidades aqui, né, que abrange vários bairros, enfim. Ontem eu ainda perguntei para o pessoal da organização, a gente sabe que a adesão do povo ainda é pequena com relação a isso, né? Muita gente, pouca gente se interessa por um assunto tão importante como esse, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse para a gente como é que você veio chegar aqui, né? Você tem uma trajetória grande aí, eu sei que a gente ficaria tempos falando, mas resumisse essa tua trajetória e essa tua vontade de estar aí, de continuar, vamos dizer assim, trabalhando em prol das nossas crianças e adolescentes. Então tá bem. Então, eu sou aqui de Campo Largo, nasci, cresci aqui e desenvolvi toda a minha vida. Meu nome é Thiago Meister, sou filho da Alice, do Jorge, moro ali no bairro São Vicente. E toda a minha vida foi dedicada ao trabalho público, ao serviço público. Atuei na prefeitura como secretário escolar, atuei como auxiliar administrativo, como professor. Depois tive a oportunidade de ser secretário municipal de desenvolvimento social, de meio ambiente, da fazenda. E também fui conselheiro tutelar por duas vezes. Sou advogado e sou pedagogo, especialista em gestão de políticas públicas e gestão pública e inovação. E estou colocando meu nome, Eliel, novamente à disposição da comunidade de Campo Largo para proteger os direitos da criança e do adolescente. Sabe, Eliel, tem muita gente que não sabe, mas demorou muito tempo para que aqui no Brasil a gente tivesse uma lei que efetivamente garantisse o direito da criança e do adolescente como precisa ser. Somente com a chegada do Estatuto em 1990 que as crianças passaram a ter seu direito garantido. E aí o Conselho Tutelar foi instituído e veio para garantir esses direitos. O Conselho Tutelar é representante da comunidade, é o representante da sociedade. Por isso que é muito importante que as pessoas participem, porque ele vai representar ela na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por isso eu me apresento a você, peço o seu voto e peço também que você confira as minhas redes sociais, conheça mais sobre mim, @ThiagoMeister, Thiago sem H, Meister, como fala, escreve, M-A-I-S-T-E-R, @ThiagoMeister, me acompanhe pelas redes sociais. Eu preciso do seu voto e preciso da sua ajuda. Tiago, você disse pra gente que você já foi conselheiro por duas vezes. Quando você foi, eram quatro anos também o período para, vamos dizer, de atuação como gestão ali como conselheiro também, era 4 anos. Na verdade, eu peguei uma transição, Eliel, é até importante essa pergunta, porque é muito recente que o povo participa da eleição do Conselho Tutelar. Então, eu peguei uma transição da lei de que quando eles unificaram a eleição, em que todo o Brasil ocorreria a eleição na mesma data, o que não é agora, porque agora é uma eleição atípica, né? Então, eu fui eleito por duas vezes, mas os meus mandatos, eles não tiveram os 2, 4 anos de duração. Foram que 4, 6 anos, então, de repente, aí que você esteve atuando como conselheiro tutelar. Mas mais ou menos isso. Você, eu sei que você sempre está ali no paralelo seu, sempre acompanhando, né? Mesmo sendo como secretário, enfim, outras pastas trabalhando, enfim. Qual vamos dizer, a mudança desse tempo? Qual foi a sua época que você foi conselheiro? Quando eu saí do Conselho Tutelar foi em 2016, quase 10 anos atrás. 10 anos, muita coisa muda, muita coisa acontece. Eu sei que para você estar colocando seu nome à disposição, você está por dentro de todas as mudanças que aconteceram. Qual o balanço que você faz dessas mudanças aí? O que é positivo? A gente sabe que mesmo a gente tenha tecnologia hoje bem mais avançada, temos outros meios, redes social bem mais, todo mundo hoje, rapaz, não dá para você passar a mão no nosso caso aqui já na careca, na esquina, que o pessoal já está postando a gente, coisa parecida. O que você vê de positivo e negativo nesses 10 anos aí, Tiago? Primeiro, eu acho que é bem importante a gente pontuar que a política de proteção à criança e adolescente, ela é muito nova, né? Como eu disse ali, surgiu em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, a gente enfrenta hoje questões de racismo e veja quanto tempo nós tivemos a lei da abolição da escravatura. Nós enfrentamos as questões aí contra os direitos das mulheres e veja quanto tempo as mulheres lutam pelos direitos dela. E agora nós estamos lutando pelos direitos da criança. É uma construção. Você até falando assim, permite só eu fazer essa... Eu lembro que eu estudava aqui, na época, no Sagrada Família, e eu sofria muito esse negócio de racismo e por mais que eu falasse, esbravejasse, chorasse, não tinha toda essa... esse respaldo pra gente ali, esse apoio pra gente. Então, só pra endossar isso que você tá falando, eu tô falando, claro, já um pouquinho mais lá de trás, mas a gente sabe que existe há pouco tempo, você falou, e mesmo assim as pessoas ainda, né, não se conscientizaram que do outro lado está um ser humano, né, Thiago? E as pessoas precisam entender isso, né, que a criança e adolescente é gente. Veja, Léo, você me perguntou desses 10 anos, eu tive aqui, eu acho que foi na minha primeira vez que eu fui eleito, eu tive em todas, mas acho que foi na primeira vez que eu fui eleito, o cenário aqui era um pouco diferente, uhum. O estúdio, e olha como evoluiu, uhum. Naquela época nós não tínhamos transmissão, exatamente, por internet, eu lembro que nós fizemos o programa e no final eu falei, eu precisava tanto da gravação, depois eu trouxe um pendrive, um CD, uhum, aqui para gravar, então as coisas evoluem, e a criança e adolescente é assim também. O que eu posso dizer para o nosso amigo que está em casa ouvindo, ou nós enquanto sociedade entendemos que a criança e adolescente é uma pessoa numa condição peculiar, claro, de desenvolvimento e deve ser respeitada nessa condição, ou nós vamos continuar sempre dando murro em ponta de faca. O que nós temos percebido? Que a gente ainda quer continuar com o meio de educação, o meio de cuidar das nossas crianças que era antigamente, e hoje em dia não é assim. Hoje em dia nós temos no celular todas as coisas, você sabe do que acontece no mundo em 2 segundos, como você colocou, e isso é um grande desafio para quem protege. Então, o que eu percebo? Que nós precisamos, enquanto sociedade, nos mobilizar cada vez mais e nos unir para a defesa do direito da criança e do adolescente. Então, por isso que é muito importante quem está nos ouvindo participar. Veja, quando o estatuto ele foi criado, o legislador pensou assim, precisamos defender o direito da criança e do adolescente. Para quem que nós vamos dar essa responsabilidade? E é muito triste, Léo, mas muitas vezes quem fere o direito da criança e do adolescente é o próprio pai. É a pessoa de dentro da família. E pior, tem muitas vezes que quem fere o direito da criança e do adolescente é o próprio Estado. Então, como que ia dar para o Estado essa função de cuidar do direito da criança e do adolescente? Aí o legislador disse, não, peraí, então nós vamos criar e vamos dar esse poder para a sociedade. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade não tem como se dedicar 100% a isso. Aí o legislador disse, vamos criar um conselho que representa a sociedade. Então, o conselho tutelar é o representante do povo. E, inclusive, ele age contra o próprio governo. Muitas vezes o conselho tutelar precisa agir contra a prefeitura, contra o governo do Estado, entrar com ações aí contra o Estado para movimentar as coisas. Então, o conselho tutelar, ele representa você, cidadão. E é muito importante que você participe. É muito importante que você vá lá e vote, porque isso fortalece o órgão e isso ajuda a garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Eleição dia 30, você que está acompanhando, hoje vocês estarão em mais um local, né? Isso, hoje às 14 horas no CRAS Rivabem, os candidatos vão estar lá para se apresentar à comunidade, todos estão convocados. É uma audiência pública, né, aberta a todos aí, às 14 horas no CRAS Rivabem. Você, inclusive, dando uma olhadinha no seu perfil, você foi candidato, aliás, conselheiro por 2 vezes, e em uma delas você foi, inclusive, uma expressiva votação, né, Thiago? Isso, Léo. Até eu peço licença para o pessoal, e às vezes, quando a gente vai contar essas histórias, uhum, parece soberba, mas não é, são, uhum, fatos, né? Então, eu fui eleito conselheiro tutelar a primeira vez, e na minha reeleição, Léo, eu tive quase o dobro de votos. E fui o mais votado naquela época, depois teve outros que foram nas outras eleições mais votados, mas aquela foi o mais votado. E isso de ter quase o dobro de votos, para mim, Léo, é um reconhecimento da população quanto ao meu trabalho. Enquanto conselheiro tutelar, eu procurei estar sempre presente na comunidade, participando ativamente junto às escolas, fazendo um trabalho muito forte de prevenção, porque nós temos que evitar que os danos aconteçam. Depois que eles aconteceram, claro, nós precisamos fazer a reparação, mas é muito mais difícil, a criança ou adolescente já sofreram. Então, a minha ideia e o que eu sempre busco no Conselho Tutelar, trabalhar com prevenção, conscientizar as pessoas acerca da proteção à criança e ao adolescente. A gente sabe que para que vocês cheguem nessa, vamos dizer, reta final, que é a eleição, né? Nome já na urna, a campanha, o número, enfim, existem várias etapas a serem passadas, né? Entre elas, inclusive tem uma prova, se eu não me engano, sobre conhecimento do estatuto, isso, aquela coisa toda. Já que a gente está trazendo isso, não é para se agradecer. Você parece que foi bem nessa prova também, né, Thiago? Sim. Então, para explicar para o pessoal de casa, todo mundo que tiver acima de 21 anos de idade, uhum, com ensino médio completo e reside em Campo Largo há mais de 2 anos, pode ser conselheiro tutelar. Uhum. Pode se candidatar ao conselho tutelar. Uhum. Mas para se candidatar, é preciso passar por uma prova de conhecimento sobre a legislação que rege o direito da criança e do adolescente e depois uma avaliação psicológica. Então, vem a campanha e os votos. E sim, na prova aí de conhecimentos, a gente teve uma boa colocação, conseguimos ficar em primeiro lugar aí com a maior nota de todos os candidatos. Nós sabemos que já é uma experiência, tanto na prática, né, como você foi conselheiro, como também, claro, acompanhando. A gente sabe que é, para se colocar o nome, a pessoa já fica sempre acompanhando, por dentro de tudo que acontece, do que precisa, as leis, que infelizmente mudam e mudam bastante, né? E muitas vezes não mudam, mas se abrem brechas, uhum. né? Esse é um problema maior. Quando se muda, é, todos podem, de repente, é, usufruir dessa mudança. Mas quando se abre brecha, já complica. São alguns apenas, uhum. né? Então, também nesse meio tem muito dessas coisas, né, Thiago? Tem. Vocês trabalham com muita gente. Ah, aquele é influente, né? De repente está, vamos dizer assim, cortando o direito da criança e do adolescente, mas de repente tem uma influência aqui e lá. São dificuldades que vocês enfrentam também, né? Isso. E é muito importante colocar isso, que essa eleição ela não é uma eleição político-partidária. Ela é uma eleição de política pública. Então não tem esquerda, não tem direita, não tem esse partido, não tem aquele. E o trabalho do Conselho Tutelar exige, muitas vezes, você se opor às pessoas que até votaram para você, para você uhum. chegar no cargo. Porque você está lá para proteger o direito da criança e do adolescente, não lá para proteger o direito do seu eleitor, daquele que te apoiou na sua campanha. Então é um trabalho muito desafiador, mas é um trabalho muito gratificante, porque quando você vê que você consegue evitar um prejuízo à vida de alguém, ou que você consegue ajudar a reparar esse dano, gratifica demais a vida. É bom a gente deixar claro, né, Thiago, algumas pessoas acham assim que, e tem a ideia de que um conselheiro tutelar, ele passa pano uhum. para, vamos dizer assim, aprontações, vamos usar a linguagem da minha mãe, aprontações da criança e do adolescente. Você tem essa ideia e muita gente acaba não apoiando. Eu sei, porque a gente conversa com as pessoas, é uma pessoa que passa pano para o adolescente, que apronta, que comete várias coisas. Até crimes, né? Uhum. Muitas vezes, mas não é assim que funciona. É realmente é cobrado também do adolescente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que realmente o Conselho Tutelar não é esse passapano para, vamos dizer assim, crimes que adolescentes cometam, né? Exatamente. É importante dizer assim, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, jamais de repressão. Então, o Conselho Tutelar, ele não é polícia de criança, ele não vai chamar a criança e adolescente lá para dar repreensão, nada disso. Mas o que eu sempre trabalhei com as crianças e adolescentes onde eu fui? Que nós somos protetores de direitos, mas todos os direitos, eles geram deveres. E também essa visão que as pessoas têm que o adolescente pode cometer ato infracional que não dá nada, não é verdade. Dá, ele responde, só que não perante o Conselho Tutelar, ele vai responder lá perante o Ministério Público e o Poder Judiciário, que são os órgãos que têm esse poder, essa atribuição. O Conselho Tutelar não é um órgão que passa pano, mas é um órgão que vai proteger. Ele é como se fosse, entre aspas, assim, me desculpe os meus amigos advogados, mas como se fosse um advogado da criança uhum. ou adolescente. Então, ele vai atuar sempre na garantia do direito, na proteção e não na repreensão. Mas, obviamente, a gente diz que todo direito ele gera um dever. Vou dar um exemplo. É direito da criança a educação e é dever da criança ir para a escola. Então, nós temos que trabalhar com isso. É dessa forma que eu trabalho. Inclusive, a Vanessa, eu sei que é ela, porque ela disse que ela que está usando aqui o perfil do Josnei, né? Ela diz que crianças passam por racismo na escola, precisam dos pais educar crianças xingando a outra, inclusive com atos racistas. É aquilo que você falou também, ao mesmo tempo que elas passam, né? Uhum. Por esse momento complicado de ser vítima de racismo, muitas vezes elas praticam isso, né? Sim. E vocês estão aí para fazer com que essa criança que passa, ela seja defendida, vamos dizer assim, como também a que pratica, né, de repente, ser punida por isso até, né, Tio? Isso, e veja, Eliel, quando nós falamos nas crianças, nós não podemos esquecer que eles são pessoas em desenvolvimento, uma condição muito peculiar e muito diferente de nós adultos. Então, o que a gente precisa pensar? Que muitas vezes a criança que pratica alguma ação caracterizada como ato infracional, muitas vezes ela também é vítima de alguma situação. Então, o que a gente faz? É atender essas crianças, fazer os encaminhamentos para acompanhamento profissional e, principalmente, tentar trabalhar com as famílias e com as escolas, esse fortalecimento dos vínculos, né? Porque viver em sociedade não é fácil, nós temos as nossas diferenças, cada um pensa de uma forma, e com as crianças e adolescentes também é assim. E nós precisamos entender que eles estão na fase de aprender a viver em sociedade. Então, aí que entra o nosso papel de adulto, de mostrar para eles como é. Um exemplo que eu dou, Eliel, se nós estamos numa festa, aqui, ó, você me convidou para jantar na sua casa, fez aquele banquete maravilhoso, montou aquela mesa assim, coisa mais linda. Eu pego o copo com refrigerante, vou tomar um gole, viro na mesa, molho toda a toalha, molho todo mundo dá risada e se diverte e faz piada da coisa. Agora, se for uma criança que virar uma xícara de café no café da manhã na sua casa, provavelmente vai levar umas palmadas, porque não se comportou, porque não ficou quieto ou coisa assim. Por que com a criança e adolescente a gente tem que ter essa visão mais cruel e com o adulto a gente é mais relevante? Então, aí eu trago um pouquinho também um assunto bem polêmico, que é a questão de educar filhos com repressão, com agressão física, e também é uma posição do Conselho Tutelar, de garantir a educação das crianças sem que isso aconteça. Tem como educar sem essa violência que você está dizendo aí, Thiago? Tem, Eliel, porque ó, por que você usa o cinto de segurança? Porque o guarda te parou na esquina, pegou o cacetete e desceu bordado em você? Ou porque ele foi lá e te aplicou uma multa, você sofreu uma sanção, você teve que pôr a mão no bolso, você sofreu um prejuízo mais moral um prejuízo moral e não físico, e deu muito mais resultado do que se ele tivesse colocado na parede e descido o cacetete em você. Então, por que com criança e adolescente que são indefesos e fracos a gente usa a agressão física e com os adultos não? Então, por que quando alguém chega e contraria você na rua, você não sai na bordoada? Porque não é assim que o mundo é. Por que eu tenho que agir como pessoas, com adultos e com crianças e adolescentes, não? Então, e nós não podemos esquecer, criança e adolescente, eles estão em desenvolvimento. Nós vamos atingir a plenitude depois que nós somos adultos. E se você for pensar hoje, que nós estamos aqui com os nossos 25 anos, brincandinho, claro, mas se a gente olhar para 10 anos atrás, a gente era uma pessoa totalmente diferente. E muitas coisas que a gente fez há 10 anos atrás, hoje a gente olhando, a gente pensa, poxa, eu jamais faria. Se sendo adulto é assim, por que criança e adolescente tem que ser diferente? E outra coisa, Léo, não adianta dizerem para mim que é diferente, mas porque quem bate, bate no momento da raiva. Porque se você esperar passar o momento, se você esperar passar a tua raiva, a tua frustração, se acalmar e for conversar, você não bate, você conversa e você resolve. Você falando, eu estava lembrando de uma situação de uma vez, eu não lembro aonde, que eu lembrasse, não ia falar também, né? Mas que a gente estava em um lugar e uma criança estava comendo aquela cadeirinha para criança normal. Uhum. E a criança, ao invés de comer com a mãe dando com a colherinha, queria meter a mão no prato e comer, lambuzar a mão e comer. E eu lembro que a mãe ficou bem nervosa com a criança e tal. E eu fiz aquele momento de consciência, falei, escuta, se ela tivesse lá com 20 anos fazendo isso, ok. Ela tem 5 anos. Sim. Então, que você vai fazer? É melhor você ensinar ela, então, que é com a colher, mesmo deixando ela ali e ela vai saindo aos poucos daquilo, do que você fazer, que ela não vai entender amanhã, daqui a pouco, ela vai fazer a mesma coisa, porque ela ainda está sem entender esse negócio. Uhum. Mais ou menos por aí que você está falando, ela está em desenvolvimento. Isso. E aí, lá com 20, 25 anos, aí se tiver alguém no restaurante lá, a colher, deixar a colher do lado e meter a mãozona, aí é outra história, né? Embora isso também seja até permitido, de repente, em alguns lugares deixam, pode. Pode comer do jeito que você quiser, né? Pode fazer, mas eu acho que o desafio está nesse, sabe, Léo? Olhar para a situação e pensar assim, se fosse com um adulto, como eu agiria? E agir com a criança ou com o adolescente da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma educação, com a mesma empatia, entendendo que a criança ou adolescente também tem sentimentos, que ele é diferente, muito embora ele possa ser criado pelo pai e pela mãe dentro de casa, mas ele é uma pessoa totalmente diferente e ele precisa ser compreendido nessa diferença dele também. E não esquecer que, acima de tudo, eles são pessoas num estágio de desenvolvimento que precisam da nossa proteção integral. Então esse é o nosso papel, e não só do Conselho Tutelar, de todos nós enquanto cidadão, porque a Constituição diz que é dever de todos garantir o direito da criança ou adolescente. Então todos nós precisamos agir nesse sentido. Thiago, nós temos aí 2 minutos, certo. E eu queria que você convencesse essa pessoa que está com a gente agora acompanhando, por que ela deve dia 30, mesmo sem ser obrigatório, embora eu acho que deveria ser obrigatório, porque é uma lição talvez mais importante do que qualquer uma outra, né? Você nessa área, enfim, de criança e adolescente, mas que você convencesse essa pessoa a sair de casa e falasse, ó, por que ela tem que sair de casa, pegar a família e ir votar no Thiago Meister. Passa seu número, conta pra gente aí, suas redes sociais, conta tudo. Então eu quero agradecer, Eliel, a você, à rádio, aos nossos amigos ouvintes, e dizer para você o seguinte, meu amigo, está nas suas mãos a chance e a oportunidade de fazer a diferença na vida da criança e do adolescente. Se você não pode diretamente garantir esse direito, você pode escolher um representante. E é muito importante você escolher bem, porque escolher o representante é aquele que vai agir em seu nome. Quando o Conselho Tutelar age, ele age em nome da comunidade, ele age em seu nome. Então escolher bem é fundamental. Eu convido você a acessar as minhas redes sociais. Meu nome é Thiago Meister, estou no Facebook, estou no Instagram. Me acessa lá, conhece as minhas propostas, sabe mais um pouco sobre mim. E eu peço o seu voto. Dia 30 de março, das 8 da manhã às 5 da tarde, eleição do Conselho Tutelar. Vote Thiago, vote 10. Vote certo. Mas se por acaso você decidir que não quer votar em mim, eu peço que você compareça mesmo assim e vote. Vote em um dos meus amigos que estão concorrendo também, porque o órgão precisa do seu apoio. Vamos fortalecer o Conselho Tutelar e garantir o direito da criança e do adolescente. 30 de março, o Conselheiro Tutelar é Thiago, é 10. Muito obrigado. Número 10. Por que o número 10? Você escolheu? Foi sua escolha? Porque você já ouviu falar do aluno nota 10? Aluno nota do camisa 10. Olha aí. Então fica aí, meus amigos. Os meus concorrentes são muito bons, mas eu acho que eu sou o melhor. Desculpa, com todo respeito aos outros, mas eu acho que eu sou um bom candidato. Eu acho que eu posso representar muito bem as nossas crianças e adolescentes. Então eu peço seu voto. Muito bem. Tá? Então conversamos com o Thiago Meister. Visita, gente. Vai nas redes sociais, acha aí o Thiago, acompanha. Se você não tem acompanhado, volta ali. As redes sociais estão ali. Você pode acompanhar o que ele já tem postado, tem trazido e o que vai trazer até o tempo, o dia da eleição, enfim, e você esteja então votando em um dos candidatos. Nesse caso aqui, o primeiro candidato, Thiago Meister, é o número 10. Thiago, obrigado por ter estado com a gente. Até mais. 7h53, 20 minutos, amanhã a gente fecha então com 20 minutos o próximo candidato que estará conosco amanhã. Vou pro intervalo e volto já. Mundo Animal. Nós humanos temos o mesmo número de ossos no pescoço que as girafas, 7 vértebras cervicais. Mas como se esse animal chega a 5 metros de altura e 3 metros de pescoço? A diferença está no tamanho de cada osso. Na verdade, quase todos os mamíferos têm o mesmo número de ossos na coluna cervical, as vértebras do pescoço. Poxa, será que girafa tem torcicolo? Você ouviu Mundo Animal, os fatos mais incríveis e curiosos do reino animal. Ovos de Páscoa de todos os tamanhos, bacalhau da melhor procedência e azeite de qualidade em até 6 vezes sem juros. Na Páscoa Gigante do Max Atacadista você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Banana 1,47 o quilo, cebola 2,47 o quilo, maçã maracujá 7,97 o quilo, ovo com 30 unidades 23,49, coxa com sobrecoxa 6,95 o quilo, farinha margarida 5 quilos 10,99, sabão assim 2,400 quilos 17,89. Compre tudo e pague menos na maior Páscoa do Atacarejo. Agora na sua rádio, provérbios e ditados populares. De grão em grão, a galinha enche o papo. Expressão utilizada quando queremos dizer que, de pouco em pouco, de passo em passo, conseguimos um grande objetivo. Por exemplo, poupe moedinhas e no final de anos, você pode ter uma fortuna. Você ouviu provérbios e ditados populares. Combate. 7h55, 7h55. Está aí, Thiago Meister com a gente. Amanhã tem mais um, né? Amanhã a gente vai bater um papo aqui, você vai conhecer mais um candidato, né? Mais um candidato do Conselho Tutelar. Aqui de Campo Largo, Paraná, Brasil, tá? Você vai conhecer mais um candidato amanhã. Deixa eu ver quem vai estar com a gente amanhã aqui. Deixa eu só atualizar quem vai estar com a gente amanhã aqui. 7h, 55 minutos, 7h55. Bom dia. Amanhã, então, com a gente. Cadê aqui, rapaz? Boa. Bom, amanhã com a gente então André Luiz, né? Ele que também é candidato a conselheiro tutelar, vai estar batendo um papo com a gente amanhã aqui na programação. André Luiz, tá bom? Você vai conhecer mais um dos candidatos. Também, deixa eu ver quem tá com a gente, o Edson Mocelin. Fala, Edson, conta tudo, meu amigo. Oi, irmão Léo, Deus abençoe o meu Manuel. Hoje de uma bela terça-feira, um belo almoço, um belo café. Opa! Abençoando a mãe. Deus abençoe o café dela também. Amém. Pai Senhor Arman, Deus abençoe. Belo café gordo também, Deus abençoe. Bastante leite quente lá do Norte do Paraná. Deus abençoe o Tiaguinho. Pai Senhor Arman, Tiaguinho. Pai Senhor Arman, Elise. Deus abençoe esse casal. Deus abençoe a Noara do irmão e o filho do irmão. Amém. Tá? Deus abençoe. Deus venha abençoar. Deus abençoe o Pedro, o Miguel, o Afonso da Rondinha. Deus abençoe. Deus abençoe o Chico Silva. Deus abençoe a Kelly, o Marcos, a Tudinha, a Carolzinha, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão, também o irmão lá, o seu Bonato, a esposa dele, Deus abençoe, uma bela terça-feira. Deus abençoe o irmão Alípio, ele, a esposa dele, Deus abençoe, irmão. Abençoando o nosso pastor Joaquim, ele, a esposa dele, Pai Senhor lá, irmão Joaquim, Pai Senhor lá, irmão, Deus abençoe, um belo café, Deus abençoe, uma bela terça-feira. Deus abençoe, irmão, de todo o coração. Um abraço pro irmão Joaquim, tá? Paz Senhor lá, irmão Joaquim. Deus abençoe todos os irmãos, as irmãs das missionárias, Deus abençoe. Deus abençoe a Renato, a Gema lá, da Rondinha. Deus abençoe. Nossa, abençoe o nosso outro amigo lá da Rondinha também. Deus abençoe, irmão. Uhum. Deus abençoe aquele que trabalha com o irmão. Deus abençoe todo. Abençoe o Matoso. Abençoando o nosso vereador, o nosso irmão de igreja. Deus Rogério. Abençoe também. O Rogério. Rapaz, senhor, lá, meu Rogério, Deus abençoe. Estamos esperando o asfalto aí. Arrumar os buracos. Deus abençoe, irmão. Pai, senhor, meu Rogério. Deus abençoe. Estou brincando, tá, irmão Rogério? E Deus abençoe todos aqueles que estão, os ouvintes. Deus abençoe, irmão. E Deus abençoe aqueles que não lembram na hora. Deus abençoe de Cafinar também. Deus abençoe. Pai, senhor, lá, irmã. Deus abençoe. Passeou lá por esposa dela. Deus abençoe a família dela inteira. Que tiver bastante saúde pra ela. Deus abençoe pra eles também tudo aí, tá? Deus abençoe. Irmão, fica na paz, senhor. E uma bela conversa aí com o nosso amigo aí que vai vir aí também. Do professor tutelar. Que tá lutando pela causa aqui de Campo Largo. Deus abençoe ele, tá? Um abraço pra ele, tá? Com Deus, irmão. Fique na paz do senhor. E um bom serviço. Com serviço, irmão, por irmão hoje. E Jesus da Campo Redor, irmão, da rádio, tá, irmão? Com Deus, irmão. Fique na paz do senhor, irmão. Um abraço pra você, irmão. Muito bem, tá aí o Edson Mocelin com a gente, né? Trazendo aqui a sua participação, né? Obrigado, Edson. Valeu, Edson Mocelin, que tá com a gente aí. Nós vamos então às notas de falecimento aqui de Campo Largo e região com você e para você que está acompanhando aqui a programação, então, nesta manhã especial, né? Vamos lá então às notas de falecimento aqui dentro da nossa programação. Bora? Notas de falecimento. Na Rádio Ágape, você acompanha Notas de Falecimento. Olha, com pesar que nós noticiamos aqui nas últimas horas o falecimento de José Lorival Rivabem. Seu José Lorival Rivabem tinha 77 anos, era gerente administrativo, faleceu no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde estava internado em Curitiba. Vai ser velado até às 13 horas de hoje na Capela Municipal aqui de Campo Largo. O sepultamento acontece às 13 horas, portanto, para o cemitério municipal aqui da cidade. Com pesar também, noticiamos o falecimento nas últimas horas de Luiz da Costa Freitas. Tinha 63 anos, faleceu no Hospital e Maternidade Parolin aqui em Campo Largo, onde estava internado. O seu Luiz da Costa Freitas está sendo velado na Capela Municipal de Campo Largo até às 17 horas de hoje, quando acontece o sepultamento para o cemitério municipal aqui de Campo Largo. Com pesar também, noticiamos o falecimento do senhor José Rubens de Oliveira. Ele tinha 62 anos, faleceu no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Está sendo velado na Capela Municipal até às 14 horas de hoje. O sepultamento acontece às 14 horas para o cemitério municipal aqui de Campo Largo. Com pesar também noticiamos o falecimento de Irene Terezinha Ramos Santana. Ela tinha 70 anos, faleceu no Hospital das Clínicas em Curitiba. Está sendo velada na Capela Marco Plano, na Rua Oswaldo Cruz, até às 16 horas de hoje. O sepultamento acontece então para o cemitério municipal aqui de Campo Largo. As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Ágape, da Central de Luto e do nosso Ágape Notícias, primeira edição. São 8 horas e mais um minuto, 8 e 1. Bom dia para você, é hora da homenagem aos aniversariantes do dia. Quem é que está de aniversário hoje, Brasil? Vamos lá então para homenagem aos aniversariantes. Oba! Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Aniversariantes do dia de hoje, quem tá de aniversário hoje? A Simone Martins completando mais um ano de vida, parabéns, seu Adão Pereira, alô seu Adão Pereira, eita, aqui do bairro Aparecida, tá de aniversário, a nossa amiga Inês Garré, alô Inês, lá em São Luís do Purunã, alô Inês Garré, parabéns, parabéns a Adri Lima também, que tá de aniversário hoje, né Adri, parabéns, felicidades, tudo de bom, também de aniversário hoje a Carolina Oliveira, completando mais um ano de vida, parabéns para Carolina Oliveira também. O Everton Luiz Werner também de aniversário hoje, parabéns. A você que o seu nome não está na lista, mas você está de aniversário, da mesma forma, receba as nossas homenagens. Parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns pra você. São 8 horas e mais 3 minutos, 8 e 3. E assim a gente fecha o nosso Ágap Notícias, edição desta. Terça-feira, dia 18 de março. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com o nosso Conexão Ágap no ar. As aftas são pequenas lesões que aparecem no interior da boca. São muito comuns e suas causas ainda são desconhecidas. Mas acredita-se que está relacionada a problemas no sistema imunológico. A afta causa muito incômodo, pois arde e dificulta a tarefa de se alimentar. Ela não é contagiosa e desaparece espontaneamente em uma ou duas semanas. Saúde em Foco. Sua saúde merece atenção. Agora, Dicionário de Gírias Brasileiras, para você entender tudo por aí. Já foi chamado de vacilão? Pois é, vacilão é aquela pessoa que geralmente fez algo errado, vacilou, entendeu? Você ouviu? Dicionário de Gírias Brasileiras, para você entender tudo por aí. Ei, amigo, o que você faz para economizar água na sua casa? Bom, para começar, eu só rego as plantas à noite. Ué, isso ajuda? Claro. À noite você diminui as perdas por evaporação e dá mais tempo para as plantas se hidratarem. Não sabia disso. É, e tem mais. A água da máquina de lavar e a que você usa para tomar banho, por exemplo, pode ser reaproveitada para lavar o quintal, calçadas e nas descargas. Gostei dessas dicas. Vou começar a fazer na minha casa também. Se todo mundo cuidar, não falta água para ninguém. Cada gota faz diferença. Vai viajar? Frases importantes para saber em inglês. Você se perdeu durante um passeio no exterior e quer informar que está perdido? Então, lembre-se dessa frase, I'm lost. Repetindo, I'm lost. Peça ajuda e comunique-se informando que está perdido. Você ouviu? Vai viajar? Frases importantes para saber em inglês. A Faculdade Cristã de Curitiba, reconhecida pelo MEC como a melhor faculdade de teologia do Paraná, está com o vestibular aberto para graduação em teologia. O curso presencial é completado em 4 anos, com aulas presenciais às segundas, terças e quintas-feiras. O curso EAD é completado em 3 anos e as aulas são todas online. Informações? Faculdade Cristã de Curitiba.com.br ou pelo WhatsApp 41 996 7168. Venha para a melhor faculdade de teologia do Paraná. Você ouve agora em nossa programação dicas práticas para o seu dia a dia. Olá, eu sou a Karina Meguro, fundadora da F5 BPO, e hoje eu desejo trazer uma dica para você que está procurando um emprego novo, ou melhor, se recolocar no mercado de trabalho. A dica de hoje é: pesquise a empresa que você deseja trabalhar. Procure saber sobre os valores, os costumes e até as metas que essa empresa impõe para saber se ela é compatível com você. O que nós, recrutadores, mais percebemos hoje é que as pessoas que mais têm permanência dentro das empresas são aquelas que têm os mesmos costumes e os mesmos valores profissionais. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer crescer muito, você tem que verificar se aquela empresa tem metas altas, porque você é uma pessoa que está preparado para alcançar boas metas e você vai conseguir ter um bom desempenho naquela empresa. Pessoas que são focadas mais na área administrativa devem focar se aquela empresa está realmente pontualmente oferecendo uma vaga com o teu perfil de trabalho. Senão, realmente, você não consegue ter uma permanência do jeito que você gostaria dentro dessa empresa, tá? Você ouviu dicas práticas para o seu dia a dia. Fique ligado, a qualquer momento tem mais. Quando o período de seca passa, não é preciso economizar água, certo? Errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, um banho demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água, mesmo que sua cidade não esteja com racionamento de água. Esse é um recurso limitado. O uso responsável é importante para assegurar água a todos. Nunca é tarde para rever nossos hábitos. Economize água. O meio ambiente agradece. No ar, notícias. A notícia em cima da hora. O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,57%, cotado a R$ 5,79. Ao longo da última semana, a divisa acumulou queda de 2,13%. Na última sessão, os analistas voltaram a atenção para uma sequência de dados relevantes para a economia interna e externa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o payroll, considerado o principal relatório do mercado de trabalho daquele país, revelou que o número de vagas veio menor do que o esperado para fevereiro. Além disso, para analistas do mercado financeiro, o real tem acompanhado a dinâmica mista das moedas emergentes fora do Brasil. O euro, por sua vez, fechou o último pregão a R$ 6,27. Reportagem Marquesan Araújo. ZYJ 339, operando em 1.400 kHz. A partir de agora, você ouve...